No ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 3 de agosto de 2020. E vamos ao destaque do dia. Mais 1 milhão e 100 mil brasileiros têm o pedido de auxílio emergencial aprovado. E começam a receber parcelas na quarta-feira. Márcia Fernandes. Com esse novo lote, o auxílio vai chegar a mais de 66 milhões. De brasileiros. E você também vai ouvir hoje. Aprovados testes para duas novas possíveis vacinas contra o coronavírus. Cleide Lopes. De início serão recrutados 1.000 voluntários em São Paulo e na Bahia. Moradias, rede de esgoto, tratamento e pavimentação de ruas. Governo entrega obras no Rio de Janeiro. E no Mato Grosso, contorno rodoviário vai facilitar escoamento da safra do estado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. O governo divulgou hoje o calendário do pagamento do auxílio emergencial para mais um lote de beneficiários. Os novos aprovados começam a receber os pagamentos a partir da próxima quarta-feira. São mais de 1 milhão de pessoas que vão receber as 5 parcelas de R$ 600 para auxiliar durante a crise causada pela pandemia. 1 milhão e 150 mil pessoas tiveram os pedidos revisados e aprovados e agora vão ter direito ao auxílio emergencial. Fazem parte desse novo lote aqueles beneficiários que tiveram o auxílio negado, mas que entraram com pedido de contestação entre 24 de abril e 19 de julho e foram aprovados. Também entram aqueles que chegaram a receber alguma parcela, mas tiveram um pagamento suspenso e a concessão do benefício foi reavaliada depois da atualização de dados governamentais. Segundo o calendário divulgado nesta segunda-feira pela Caixa Econômica Federal, os pagamentos começam já na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, para quem nasceu de janeiro a maio. Os saques só serão liberados dias depois, como já vem ocorrendo para evitar aglomerações. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destaca que 483 mil cidadãos terão o dinheiro na conta nesta quarta-feira e já poderão movimentar o dinheiro de forma digital. Iremos realizar crédito na poupança digital para todos os nascidos até maio. Ele receberá o seu depósito na sua conta digital, poderá comprar mais de 1 milhão de sites na internet, via o QR Code, pagar conta, pagar boleto. E no sábado, aqueles nascidos em janeiro a abril poderão sacar nas agências e realizar transferências. Segundo o calendário da Caixa, na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, recebem o auxílio os nascidos em junho. Na segunda, dia 12, o valor sai para os aniversariantes de julho. O calendário segue por mês de aniversário, até o dia 26 de agosto, quando recebem os nascidos em dezembro. Para as parcelas seguintes, os integrantes do lote vão acompanhar o cronograma geral, que já foi divulgado pela Caixa. A próxima rodada de depósitos será entre 28 de agosto e 30 de setembro, segundo a data de nascimento do beneficiário. Cada pessoa vai receber a segunda, terceira, quarta ou quinta parcela, dependendo de quando teve o pagamento aprovado. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, reforça que com esse novo lote, o auxílio vai chegar a mais de 66 milhões de brasileiros. Então, no total, 65 milhões e 400 mil beneficiários já receberam. Como acabamos de aprovar mais 800 mil novos beneficiários que não tinham recebido nenhuma parcela, aumentamos o total de beneficiários para 66,2 milhões. Milhões de beneficiários. E nesta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal realizou o depósito do saque emergencial do FGTS para aproximadamente 5 milhões de trabalhadores nascidos em junho. Mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais foram liberados. Ao todo, o saque vai movimentar mais de 37 bilhões de reais para 60 milhões de trabalhadores. Para mais informações sobre os auxílios e calendários de pagamentos, acesse caixa.gov.br. Você também pode ligar de graça para o número 111. Reportagem Márcia Fernandes. Instalação de rede de esgoto, drenagem de água da chuva, tratamento de água e pavimentação de ruas. Essas são algumas das obras financiadas pelo governo, inauguradas hoje no município de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. A cidade já começa a usufruir dos benefícios da primeira parte da obra. No total, vão ser investidos 58 milhões de reais. O aposentado Sérgio Melo é morador de Belfort Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, há mais de 60 anos. Ele conta como o município sofria com a falta de saneamento básico. Essa rua, principalmente, essa Hugo Napoleão aqui, ela era o esgoto aberto, entendeu? A céu aberto. Então prejudicava muitos moradores, que quando enchia, era muito esgoto pela rua. Nesta segunda-feira foi inaugurada a etapa de uma obra que vai começar a resolver o problema vivido por moradores como o aposentado Sérgio. Foram feitas ações de pavimentação, instalação de rede de esgoto e microdrenagem, que é o sistema de escoamento da água da chuva. Os investimentos do governo federal chegam a quase 20 milhões de reais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou da entrega desta etapa, que marca 70% da conclusão dos trabalhos. A partir de agora, cerca de 90 mil pessoas serão beneficiadas. O ministro ressaltou a importância da melhoria. Olha, no caso aqui você tem desde esgotamento sanitário até a macrodrenagem, né, ou seja, o calçamento das ruas, né? Isso é um trabalho que diz respeito ao processo da macrodrenagem como um todo, porque você teria também o tratamento de águas e a destinação do resíduo sólido para você fechar o ciclo, né? Então você está tratando aqui do esgotamento sanitário e da drenagem das ruas e do calçamento das ruas. A conclusão da obra de saneamento está prevista para o início do ano que vem. No total, serão investidos 58 milhões de reais. Também no estado do Rio de Janeiro, o ministro Rogério Marinho participou, em Barra do Piraí, da entrega de 600 moradias do Programa de Habitação Popular do Governo Federal. De Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Flávia Grossi. Caminhões que trafegam pelas BRs 163 e 364 no Mato Grosso vão ganhar tempo e mais segurança com a entrega do contorno rodoviário. A obra vai desafogar o trânsito na região do município de Juscimeira, por onde passa a safra do estado. O investimento do governo foi de 23 milhões de reais. A obra em Mato Grosso vai desviar os caminhões pesados do centro da cidade de Juscimeira pelo contorno rodoviário, que fica entre as BRs 163 e 364. São 7 quilômetros com pista dupla e duas pontes sobre o rio Areias, por onde devem trafegar cerca de 15 mil veículos de carga por dia, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Isso vai diminuir o tempo de viagem, melhorar a qualidade de serviço e, sobretudo, salvar vidas. Esse contorno rodoviário, que custou 23 milhões de reais, faz parte de um projeto maior, a duplicação de 174 quilômetros das BRs 163 e 364, que cortam o Mato Grosso, principal rota de escoamento de safra do estado. São cerca de 10 milhões de toneladas de soja e milho transportadas por ano por esta rodovia até o Porto de Santos. Segundo o ministro Tarcísio de Freitas, a obra deve ser concluída em dezembro. Outras obras desse projeto também devem ser entregues até o fim do ano. Na lista, mais dois contornos rodoviários e a construção de pontes de concreto sobre o Rio Lourenço. No Distrito Industrial de Cuiabá, estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais para melhorar o trânsito na entrada da capital. Reportagem Selma Dias. Internet mais rápida e econômica. Você vai ouvir daqui a pouco quais os planos do governo para colocar em prática a rede móvel 5G aqui no país. partir de hoje, a gasolina começa a ser produzida no Brasil com novas especificações. O combustível vai garantir mais economia, maior potência dos motores dos carros e menor emissão de gases poluentes. A nova gasolina deve chegar às bombas em até 3 meses. O autônomo Cleiton Santos, de Brasília, conta o que ele leva em consideração na hora de abastecer o carro. Primeiramente, é a economia, né? Que a gente sempre preza por isso. E o segundo é a confiabilidade também da gasolina, com o que ela vai fazer com o carro. As alterações no padrão da gasolina, que começaram a valer nesta segunda-feira, prometem um combustível que vai atender às necessidades de motoristas como Cleiton. São mudanças em 3 especificações que vão garantir menor consumo, melhor desempenho do motor e menor emissão de gases poluentes, como explica a especialista em regulação da Agência Nacional do Petróleo, Edneia Kalimann. Ela deve trazer como benefício para o consumidor uma garantia de um consumo mínimo, então ele não deve mais, a partir de agora, abastecer o veículo e, de repente, observar um aumento abrupto no consumo, né? Além de também garantir um bom funcionamento do veículo, né? Então a gente não espera mais que aconteça falha de detonação, perda de potência, falhas em partida, tudo isso agora deve ser corrigido com esse novo perfil de destilação. A nova gasolina também está dentro dos padrões de eficiência energética mundiais e está adequada à produção de veículos menos poluentes. E devem diminuir os problemas causados no automóvel por combustíveis de má qualidade. O empreendedor Jailson Matias, morador da capital do país, também espera fazer mais quilômetros por litro de gasolina no tanque. Se tiver mais economia, vai valer a pena. As novas especificações da gasolina foram definidas no início do ano, mas passaram a ser obrigatórias a partir desta segunda-feira para os produtores. As distribuidoras terão ainda prazo de 60 dias para escoar o produto estocado. Para os revendedores, esse prazo será de 90 dias. Reportagem Daniele Popov. Existem hoje no mundo mais de 230 vacinas sendo pesquisadas contra o coronavírus. Desse total, 33 já estão na chamada fase clínica, quando são testadas em seres humanos. No Brasil, existem 6 em teste. A mais avançada é a desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. E o governo prepara uma medida provisória para garantir 100 milhões de doses da vacina para a população. A repórter Luana Karen tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciano e Alessandra, e boa noite também aos ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde detalhou as medidas que estão sendo adotadas para garantir o acesso dos brasileiros à vacina contra o coronavírus. Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, a vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca e que está sendo testada no Brasil é a que está na fase mais avançada em todo o mundo. O secretário detalhou os requisitos para que o Brasil apoie a produção de uma vacina e disse que o governo está se preparando para viabilizar 100 milhões de doses da vacina. Temos uma proposta de medida provisória de crédito orçamentário extraordinário no valor de 1,9 bilhões de reais, sendo 1,3 bilhão para despesas correntes referentes a pagamentos à AstraZeneca a serem previstos no contrato de encomenda tecnológica, 522,1 milhões para despesas correntes necessárias ao processamento final da vacina por Biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, 95,6 milhões destinados a investimentos necessários para a absorção da tecnologia de produção pela Fiocruz. O acordo tem previsão para ser assinado até o dia 14 de agosto. Luana, e qual o balanço das ações do Ministério da Saúde até agora? Alessandra, até o momento, o Ministério da Saúde entregou 8.923 ventiladores pulmonares para todas as unidades da federação. Também foram habilitados 11.353 leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid-19, um investimento de R$1,6 bilhão. O governo federal também repassou 216 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, a estados e municípios desde o início da pandemia. E os testes, Luana? Olha, Luciano, o Ministério da Saúde distribuiu até o momento mais de 13 milhões de testes, sendo 5 milhões e 300 mil do tipo do tipo RT-PCR e 8 milhões do sorológico, que é o teste rápido. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que o governo repassou este ano aos estados e municípios 63 bilhões e 400 milhões de reais, sendo 16 bilhões apenas para reforçar o enfrentamento ao coronavírus. Ele também falou dos remédios que estão sendo distribuídos. Foram distribuídos 11,1 milhões de comprimidos de oseltamivir e 5 milhões de comprimidos de cloroquina. Eu lembro que a cloroquina também é um insumo estratégico administrado pelo Ministério da Saúde e que atende também às necessidades de tratamento de artrite reumatoide, de lúpus, de malária e de outras doenças autoimunes. O Ministério da Saúde também explicou o funcionamento do Conect SUS, um sistema que vai permitir que o cidadão acesse as informações de saúde a partir dos registros de atendimento no SUS e unidades particulares, como exames, atendimentos, vacinas e medicamentos retirados. Entre as funcionalidades do sistema, que também poderá ser acessado na forma de aplicativo para celulares, está o certificado de vacinação exigido em viagens internacionais. Os dados ao alcance da palma da mão também vão facilitar o atendimento do cidadão caso ele precise de socorro em qualquer lugar do país, pois terá informações como tipo sanguíneo e alergias, por exemplo. Bom, e o Brasil registra até o momento 2.750.318 casos confirmados de coronavírus. 1.912.319 estão recuperados e 94.665 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Luciano e Alessandra. Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou os testes para duas novas possíveis vacinas contra a Covid-19. 5 mil voluntários devem fazer parte da pesquisa aqui no país. O estudo prevê a realização de testes em 29 mil voluntários no mundo, sendo 5 mil aqui no Brasil. As três fases do estudo serão feitas ao mesmo tempo, para chegar mais rápido a uma resposta, como explica o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. São duas vacinas e essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. O estudo que a Anvisa aprovou hoje é uma estratégia que foi adotada por diversas agências reguladoras internacionais para garantir celeridade na avaliação de vacinas para a Covid. De início, serão recrutados 1.000 voluntários em São Paulo e na Bahia, com idade de 18 a 85 anos, escolhidos pelos centros que vão conduzir a pesquisa. Para o infectologista Dalci Albuquerque Filho, o ideal seria a descoberta de uma vacina capaz de combater os casos mais graves da doença numa única dose, para quebrar de forma mais rápida a cadeia de transmissão do vírus. Esse é o nosso objetivo, uma vacina que proteja da doença e uma vacina que nos proteja das pessoas desenvolverem as formas graves da doença. Este é o terceiro estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil desde o início da pandemia. O primeiro ensaio clínico de vacina foi em junho, desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o segundo em julho, numa parceria da empresa Sinovac com o Instituto Butantan. Reportagem Cleide Lopes. Uma conexão móvel mais rápida, ágil e econômica. A internet 5G já é uma realidade em vários países do mundo e está chegando ao Brasil. Imagine esta cena, você precisa fazer compras, reabastecer a geladeira, mas em vez de ir ao mercado, a tecnologia te dá uma força. A própria geladeira observa o que está faltando, faz uma lista de compras e encomenda tudo no site do mercado. Parece ficção científica, mas essa realidade está cada vez mais próxima de nós, com o avanço das redes de conexão e internet. E uma das principais apostas no momento é a tecnologia 5G. Essa rede já é usada em vários países pelo mundo e o governo federal trabalha para trazer a novidade ao Brasil. A estudante brasileira Fernanda Bernardo mora na cidade de Vitória, no Canadá, e usa a rede 5G diariamente. Ela conta as vantagens da tecnologia. A internet aqui funciona muito bem. Funciona quando eu pego o metrô em Vancouver, funciona quando eu estou no meio da rua e preciso falar com meus amigos. O 5G, ou internet de quinta geração, transporta dados de forma mais rápida e estável que a rede móvel usada hoje no país, o 4G. Com o 5G, é possível conectar mais dispositivos ao mesmo tempo, enviar arquivos de vídeo ou áudio de forma mais fácil e tudo isso consumindo menos energia elétrica. No Brasil, o assunto deve ganhar fôlego em 2021. O governo vai realizar um leilão para selecionar as operadoras que ficarão responsáveis pela oferta do serviço. A proposta de licitação passou por consulta pública e as contribuições estão sendo analisadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A previsão é que as primeiras ofertas do leilão ocorram no primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a tecnologia 5G terá impacto direto na vida do cidadão. O 5G ele vai trazer telemedicina, vai trazer cirurgia à distância, vai trazer os veículos autônomos. Então ele muda a vida do cidadão. Ele não traz só apenas uma velocidade para você baixar um vídeo, fazer um download na internet. Então vai ter um impacto muito forte na economia. Eu tenho certeza que a partir do primeiro semestre do ano que vem, quando isso ocorrer no Brasil, terão vários investimentos que virão junto. Com a chegada do 5G, o potencial de conexão do país deve aumentar e a tecnologia vai se somar a outras redes já existentes, como Wi-Fi e fibra ótica. É o que explica o cientista da computação Demi Getzko, considerado um dos pioneiros da internet no Brasil. A entrada do 5G será muito importante para que a gente tenha, no espectro licenciado, mais banda, menor atraso, mais capacidade de download e upload. Isso, evidentemente, não elimina também o uso, dentro das nossas casas, em outras situações, tecnologias de espectro aberto, como Wi-Fi. E o 5G deve trazer benefícios ainda para a economia nacional, gerando empregos em vários setores, como entretenimento, educação e agricultura. Segundo o economista e diretor da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Igor Rocha, a tecnologia vai ter impacto especial na indústria. É esperado que, por meio dessas, no mesmo período, possa se gerar de 200 a 300 mil empregos. Mas, sem sombra de dúvida, o setor que vai ser o privilegiado é o setor industrial. Por meio da chamada conexão 5G, a gente consegue fazer aquela transição para a indústria 4.0, ou seja, aquela indústria de ponta, né, de utilização da chamada internet das coisas e da robótica no processo produtivo. Na semana passada, foi inaugurado em Brasília o primeiro ambiente de testes permanente da tecnologia 5G no Brasil. No local, é possível ter experiências gratuitas com smartphones e realidade virtual. A implantação do 5G no Brasil é uma das propostas do Ministério das Comunicações, que também tem como objetivo aumentar o acesso da população à internet. Reportagem Márcia Fernandes. A Embrapi já investiu quase 130 milhões de reais em parcerias que geraram novos produtos, empregos e renda. A parceria permite reduzir custos e potencializar resultados. Já são mais de 100 projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvidos entre a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, e a indústria. Um deles é uma tecnologia inédita no país, voltada para o agronegócio, que permite a identificação de pragas nas lavouras por meio de drones. Lucas Bastos é um dos diretores da empresa e fala sobre a importância desse trabalho em conjunto. Iniciativas como o projeto Embrapi são extremamente importantes, pois permitem, através dos recursos disponíveis, uma mitigação dos riscos envolvidos e um grande incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico do país. Ao todo, 240 empresas já foram beneficiadas com os projetos cooperativos, somando 129 milhões e meio de reais em investimentos. A cooperação pode ser realizada entre empresas que pertencem à mesma cadeia produtiva, que pode gerar novos produtos e processos que beneficiem todo o setor. Mas a Embrapi também aposta na união de empresas concorrentes em projetos em que dividem custos. A empresa ainda incentiva o encontro entre startups e grandes grandes empresas. O apoio financeiro pode chegar a até metade do valor do projeto, como detalha José Gordon, diretor de Planejamento e Gestão da Embrapi. Imagina, você tem 50% de recurso não reembolsável, é uma forma das empresas se fortalecerem, fortalecerem suas cadeias, fortalecerem a indústria internamente no país. A saúde e a agroindústria lideram o ranking das áreas onde há mais parcerias. A Embrapi garante a gestão eficiente dos projetos, aprovada por mais de 90% das empresas apoiadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal retoma sessões plenárias com julgamento de ação sobre a pandemia nas aldeias indígenas. Número de decisões proferidas em julho pelo presidente do Supremo Tribunal Federal aumenta 128% em relação ao ano passado. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alerta para golpe de falsos leilões de veículos. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje as sessões plenárias por videoconferência. No julgamento do dia, os ministros começaram a discutir uma ação sobre proteção de indígenas na pandemia. Carlos Ribeiro. O plenário avalia se referendo ou não uma decisão provisória concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao governo federal a adoção de várias medidas para combater o avanço da Covid-19 sobre os povos e aldeias indígenas. O ministro atendeu praticamente todos os pedidos, com exceção da exigência para que o governo faça a retirada de invasores de terras indígenas. Segundo Barroso, uma operação desse tipo envolveria muitas pessoas, o que pode aumentar os riscos de contaminação. O ingresso de pessoas estranhas às comunidades em suas terras gera o risco de contágio. O julgamento foi suspenso após o voto do relator e será retomado na próxima quarta-feira. Durante as férias forenses no mês de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, proferiu 4.836 decisões. O número representa um aumento de 128% em relação a julho do ano passado. Ao todo, 4.730 processos foram recebidos durante o recesso, 538 relacionados à pandemia do novo coronavírus. O ministro Dias Toffoli proferiu 325 decisões nesses casos, entre elas a manutenção dos decretos que flexibilizaram o isolamento social no Rio de Janeiro e a liminar que suspendeu decisão que havia relaxado medidas de prevenção à Covid-19 em Cuiabá, Mato Grosso. Ministério Público Federal recomenda à ANA, Agência Nacional de Águas, e à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, fiscalização da entrega de planos de ação emergencial para barragens aos órgãos de defesa civil. O objetivo é evitar novos acidentes por ruptura de barragens, como os que ocorreram em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Marissa Omena. Segundo o Ministério Público, as agências de regulação estariam terceirizando a gestão de informação, não se responsabilizando por cópias dos dados apresentados. A recomendação lembra que uma lei federal determina que o plano de ação emergencial deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e defesa civil. E a Justiça do Trabalho de Minas Gerais negou indenização a parente de vítimas do rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão, em Brumadinho. Para a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, não foi comprovada a existência de laços de afetividade entre o parente e as vítimas. Fábio Ruas. O autor da ação afirmou que as vítimas eram filho e neto da segunda mulher do pai dele e, por isso, se considerava irmão e tio dos dois por afinidade. Ele pediu o pagamento de R$ 300 mil de indenização por dano dano moral pela morte do irmão e R$ 75 mil pela perda do sobrinho. O desembargador que analisou o caso considerou que estender a reparação para todos que de algum modo sentiram a dor da perda pode provocar a banalização do dano moral. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alerta para golpe de falsos leilões de automóveis. Os golpistas se passam por leiloeiros credenciados junto a diversos órgãos públicos. Daiane Garcês. Os golpistas divulgam os leilões falsos no WhatsApp e pedem que os interessados depositem um valor de entrada para reservar o veículo. A Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alerta que não é dessa forma que os pregões eletrônicos são realizados e que não utiliza o aplicativo de celular. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto prevê pagamento de horas extras para quem faz teletrabalho. Senadores reclamam de prazo curto para analisar medidas provisórias. Pesquisa Data Senado revela que brasileiros apoiam projetos que dão transparência aos gastos com a pandemia. Boa noite. O Senado vai analisar uma mudança na reforma trabalhista para permitir horas extras para quem faz teletrabalho. O projeto do senador Fabiano Contarato também prevê que o empregado seja reembolsado por gastos com luz e internet. A reportagem é de Marcela Cunha. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, é fundamental garantir que os funcionários não excedam a jornada por estarem trabalhando de casa. No trabalho remoto, os trabalhadores terão a jornada de 8 horas diárias, como os trabalhadores em geral. Quem trabalhar de casa também deve ter direito a horas extras, até 2 horas a mais por dia, com remuneração ao menos 50% maior à da hora normal. O projeto de lei revoga um artigo da reforma trabalhista que exclui a possibilidade de horas extras para empregados em regime de teletrabalho. O entendimento é que a tecnologia viabiliza o controle da jornada que está sendo cumprida pelo empregado, onde quer que ele esteja. A proposta do senador Contarato também define que caberá ao empregador fornecer os equipamentos e a infraestrutura necessários para a realização do trabalho e o reembolso de despesas do empregado, como internet, telefone e energia elétrica. O senador Messias Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a criação de uma comissão especial para acompanhar a liberação de crédito para empresários, especialmente para os pequenos. Apesar de aprovados pelo Senado, parlamentares reclamam que os empréstimos não estão sendo feitos pelos bancos. Repórter Érica Christian. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, cita a aprovação de programas de crédito com garantias da União que estão sendo ignorados pelas instituições financeiras. Acontece que os bancos, em função da burocracia, dificultam a vida, sobretudo dos pequenos. E o que nós queremos saber também é se os pequenos estão sendo preteridos para que, de alguma forma, os grandes sejam beneficiados. Ao declarar apoio à iniciativa, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ponderou que a comissão mista da Covid-19 também está debruçada sobre este tema. Eu acho que é cabível, muito embora a nossa comissão de acompanhamento das medidas de combate à Covid já esteja se dedicando a isto, inclusive com algumas medidas corretivas já encaminhadas e até estabelecidas. Alarmado com o número elevado de casos e de mortes por Covid-19 em Roraima, o senador Chico Rodrigues, do Democratas, lamentou que nem o governador do estado, Antônio Denário, nem a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, tenham seguido a sugestão dele de suspender temporariamente as atividades para afastar a ocorrência em massa da doença. Segundo ele, Boa Vista é a capital que proporcionalmente tem o maior número de ocorrências. Espero que, mesmo tarde, ela tome essa providência e Roraima, na verdade, possa se afastar da Covid, que vem assustando a população do nosso estado e especialmente da capital Boa Vista. E o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a rápida votação pelo Senado do projeto que estende aos agricultores de base familiar o auxílio emergencial e cria medidas para o financiamento da safra e regras para o pagamento de dívidas. A renda no campo para estes agricultores caiu pela metade, assim como também a atividade deste setor caiu pela metade. Então é grave a consequência no campo. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, criticou a decisão do Tribunal de Contas da União favorável à ideia do governo de entregar à Vale antecipadamente a concessão da ferrovia Carajás, que liga Parauapebas ao porto de Itaqui, no Maranhão. Se a medida se efetivar, a estimativa é que R$ 9,8 bilhões irão para os cofres do governo federal, disse o senador, ao estimar que o valor poderia ser muito maior se a concessão da ferrovia fosse definida por licitação em 2027, como estava previsto. Isso é ínfimo diante da importância que é a ferrovia Carajás, a estrada de ferro Carajás. É muito pequeno. Em 2027, nós teríamos aqui a presença de chineses, de russos, e talvez de outras nações também, disputando isso. Quer dizer, o leilão seria muito maior, o valor seria muito maior para o país, para todo mundo. E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, sugeriu que a discussão da reforma tributária leve em consideração a proposta de emenda à Constituição, que trata da distribuição entre os estados produtores e consumidores da receita do ICMS que incide sobre a energia elétrica. Atualmente, a receita do ICMS fica integralmente com os estados consumidores. Na opinião dele, repartir esses recursos ajuda a acabar com a guerra fiscal entre os estados, um dos objetivos a ser perseguido na discussão da reforma tributária. No momento em que Rondônia e toda a região norte do país passam a formar um eixo importante de desenvolvimento com a produção e geração de energia elétrica nas usinas de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, Tapajós e Tucuruí, só para citar as maiores usinas da Amazônia. Não podemos abrir mão dessa discussão com o objetivo de trazer equilíbrio fiscal para o ICMS da energia elétrica. Os senadores voltaram a reclamar do pouco tempo de que dispõem para analisar as medidas provisórias editadas pelo governo. Muitas propostas já chegam ao Senado com prazo apertado para votação, o que poderia levar à caducidade da MP. Repórter Rodrigo Rezende. Quando uma medida provisória é editada pelo presidente da República, ela passa a ter validade imediata, mas ainda assim precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O prazo para essa análise pode chegar a 120 dias. Se a MP não for votada, ela perde a validade. Senadores reclamam que as diversas medidas provisórias apresentadas pelo governo durante a pandemia estão chegando para a análise dos senadores com prazo apertado. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lamenta o fato. A medida provisória vem ao Senado Federal já sem prazo para a inovação legislativa, sem que ocorra o prejuízo da caducidade da medida. Uma proposta de emenda à Constituição que disciplina os prazos de análise das MPs aguarda promulgação pelo Congresso. Por ela, dos 120 dias de análise, os senadores teriam, no mínimo, 30 dias para analisar propostas desse tipo, restando ainda 10 dias para o retorno à Câmara antes do vencimento da MP. Mais de 80% dos brasileiros apoiam propostas que aumentam a transparência com gastos e dados da pandemia, além da criação de uma renda básica permanente. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo Data Senado entre os dias 24 e 28 de julho, com 2.400 pessoas. Repórter Roberto Fragoso. As duas propostas que tiveram maior apoio da população aumentam a transparência com gastos e dados relacionados à pandemia. O projeto de Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, obriga o governo a ampliar a divulgação dos gastos emergenciais feitos sem licitação para ações de combate ao coronavírus. Para 84% das pessoas que responderam ao levantamento feito pelo Data Senado, os contratos hoje publicados apenas na internet devem ser veiculados também no rádio e na televisão. Seria uma forma da população, das autoridades, todo mundo acompanhar para ver se realmente esse dinheiro enviado ao Estado está sendo gasto como deveria ser e por que deve ser. O objetivo é um só, é o combate à pandemia. Número próximo de pessoas, 83%, disse ser favorável à ideia de tornar obrigatória a divulgação diária dos dados relacionados à doença, como o número de casos suspeitos, confirmados e mortes. Essa proposta é de Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, assim como a de tornar o auxílio emergencial permanente, que conta com o apoio de 81% dos entrevistados. A renda básica de cidadania unificaria todos os programas de distribuição de renda, partiria de meio salário mínimo e seria limitada a 3 salários mínimos por família. E o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, elogiou o presidente Jair Bolsonaro pela ideia de implantar nos próximos meses o programa Renda Brasil. A medida visa, segundo o senador, unificar e ampliar num só os vários programas sociais existentes, pagar valores maiores do que o Bolsa Família e beneficiar os chamados invisíveis, brasileiros pobres e carentes que nunca receberam a atenção das autoridades. O Renda Brasil atenderá a todos que recebem o Bolsa Família e também a boa parte das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, em especial aquelas pessoas que precisam de ajuda por parte do governo, mas não se enquadram nos critérios dos programas atualmente existentes. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode ampliar possibilidades de saque do FGTS durante pandemia. Especialistas divergem sobre aumentar penas de quem divulga fake news. Ações de prevenção à Covid no setor portuário divide opiniões na Câmara. Boa noite. A Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que determina o afastamento remunerado dos trabalhadores portuários avulsos se estiverem no grupo de risco da Covid-19 ou se apresentarem sintomas indicativos da doença. O texto aguarda sanção presidencial. Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, discorda de alguns trechos da medida provisória aprovada, como, por exemplo, o que restringe o direito à greve, o que reduz o salário dos funcionários afastados em 30% e o que proíbe o acúmulo do benefício previdenciário e da indenização por afastamento do trabalho. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também critica a redução de 30% da média salarial do trabalhador portuário afastado por causa da pandemia. A parlamentar argumenta que o afastamento não é uma escolha do trabalhador e que sua remuneração não deveria ser cortada por isso. Por outro lado, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, apoia o pagamento de 70% do salário para os trabalhadores afastados do setor portuário. Ele lembra que o valor definido é fruto de um acordo para evitar o veto presidencial. O deputado destaca que o ideal seria manter os 100% da remuneração, mas ele argumenta que seria inútil insistir na ideia que já foi rejeitada pelo Executivo. Por ser uma ação emergencial, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que a medida provisória do setor portuário não deveria alterar normas estruturais, como o direito à greve dos trabalhadores, por exemplo. De acordo com a deputada, temas complexos como esse deveriam ser discutidos com mais profundidade. A situação dos trabalhadores portuários também preocupa Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Na avaliação do parlamentar, trechos da medida provisória dos portos ferem o direito de greve da categoria e abrem brechas para contratos sem a necessária licitação. No entendimento de Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, MP dos Portos, desmonta o marco regulatório portuário, aprovado depois de intensos debates no Congresso. Para o deputado, o texto traz insegurança a quem quer investir no setor, uma vez que a ausência de licitação gera instabilidade, principalmente quanto ao retorno dos investimentos. Para a coordenadora da Frente Parlamentar para o Futuro do Porto de Santos, Rosana Vale, do PSB de São Paulo, a MP protege o trabalhador portuário e traz competitividade ao setor. Mas a deputada lamenta que a indenização durante a pandemia não tenha sido estendida ao trabalhador avulso aposentado, ou que recebe auxílio e que tenha doença pré-existente. Na opinião de Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, a MP dos Portos é inconstitucional a limitar o direito de greve do trabalhador. Segundo a deputada, a possibilidade de contratação de outros profissionais em caso de paralisação, ainda que temporariamente, fere as liberdades democráticas. Isso, segundo ela, demonstra o viés autoritário do governo Bolsonaro. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também discorda do texto aprovado por considerar inaceitável usar um momento delicado de pandemia para alterar a lei geral que regula o funcionamento dos portos do país e eliminar o processo de licitação, abrindo um canal para a corrupção na concessão de áreas portuárias. Relator da proposta aprovada em plenário, Felipe Franceschini, do PSL do Paraná, argumenta que o texto iguala a legislação portuária brasileira às mais modernas do mundo. Ao considerar o setor portuário como atividade essencial, o parlamentar exalta o trecho da medida que desburocratiza o processo licitatório de uso das áreas portuárias. Economia. Após o Senado aprovar o projeto que suspende por 120 dias o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, espera que a Câmara também aprove a matéria. O parlamentar argumenta que a proposta vai ajudar os aposentados e não traz acréscimo orçamentário para o governo federal. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, está indignado com o veto presidencial a um artigo do novo marco regulatório do saneamento, que vai permitir a privatização dos serviços de água e esgoto no país. Ele argumenta que as experiências nas cidades onde o serviço foi privatizado estão sendo negativas, porque a iniciativa privada não investe para levar saneamento às comunidades mais pobres. Desenvolvimento Regional. Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, critica a aprovação pela Câmara do projeto que acrescenta os estados do Amapá, Rio Grande do Norte e Paraíba na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Tiago Mitrô considera um erro ampliar a atividade de uma empresa estatal em um momento de pandemia e de grave crise fiscal. O deputado lembra ainda que a Codevasp foi criada para atender o Vale do São Francisco e, daqui a pouco, segundo ele, vão querer estender a atuação da estatal até a região sul do país. Agricultura. A Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece medidas para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus. O texto ainda será analisado pelo Senado Federal. Valmir Assunção, do PT da Bahia, ressalta que, no momento de pandemia, é preciso garantir crédito para fortalecer os pequenos agricultores. O deputado entende que a aprovação do texto, que prevê medidas emergenciais para o setor, significa valorizar quem produz alimento para o povo brasileiro. Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros são produzidos pela agricultura familiar, o que para ele torna o setor essencial para a preservação da vida. Sobre o projeto de apoio emergencial à agricultura familiar no enfrentamento à pandemia, Nilton Tato, do PT de São Paulo, destaca a importância de garantir o fortalecimento do programa de aquisição de alimentos, a ajuda financeira aos camponeses e o refinanciamento das dívidas da agricultura familiar. Esporte. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a aprovação de ações emergenciais de socorro ao esporte durante a pandemia. O texto está em análise no Senado. Alice Portugal ressalta que, além dos atletas de ponta, o Brasil conta com profissionais do esporte espalhados por todo o país, trabalhando como professores em escolas, projetos sociais e clubes. Entre as medidas aprovadas, ela destaca a renegociação de dívidas e o auxílio financeiro para atletas. Bongás, do PT Gaúcho, também comemora a aprovação de ações emergenciais de socorro ao esporte durante a crise do coronavírus. Segundo o deputado, profissionais de educação física, atletas, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, árbitros e massagistas precisam de apoio, já que a pandemia deixou muitos trabalhadores do setor sem renda. Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, ressalta a luta para que o esporte seja também referência no Brasil. Na avaliação do deputado, o auxílio emergencial aos profissionais do setor nesse momento de crise é fundamental para que isso aconteça. Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, lamenta que a Câmara tenha rejeitado a sugestão do Partido Novo de impedir que o dinheiro destinado ao setor esportivo fosse usado para pagar dívidas das entidades com a União, estados e municípios. No entendimento de Paulo Ganimi, é inaceitável usar recursos públicos para ajudar o dirigente que administra mal a sua entidade, em vez de destinar a verba para o fortalecimento do esporte como atividade social e educacional importante para a formação de jovens e crianças. Para Alial Machado, do PSB do Paraná, a aprovação do socorro financeiro ao setor esportivo é importante porque trata da inclusão social. O parlamentar afirma que a matéria é fundamental para ajudar os profissionais que trabalham na periferia e que cuidam de projetos sociais na área. Justiça. Em mais uma reunião virtual para discutir o projeto de combate às fake news, especialistas discutiram a criação de penas para quem pratica a desinformação na internet. O assunto dividiu a opinião dos debatedores, como mostra a repórter Silvia Munhato. A ideia de aumentar penas e criar tipos penais novos para punir quem pratica campanhas de desinformação na internet dividiu os debatedores da nona discussão promovida pela Câmara sobre o projeto de lei de combate às fake news. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, coordenador dos debates, afirmou, porém, que sente um grande apoio dos parlamentares à mudança. Há um convencimento do parlamento que sanções penais são necessárias para determinadas condutas. Não estou aqui querendo ir atrás da tia do WhatsApp. Eu estou tratando de estruturas. Olha, eu vi um vídeo feito contra o Felipe Neto na semana passada. 4 minutos. Um ator falando um texto incrivelmente bem escrito, uma luz perfeita, um roteiro. Aquilo ali não é barato. Orlando Silva foi acompanhado por Ronaldo Lemos, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que defendeu uma pena superior a 5 anos de prisão para quem oculta o financiamento de campanhas informacionais que praticam ilícitos, e citou um exemplo. Que é esse comportamento inautêntico em que muitas vezes uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas dão a entender que tem uma multidão de pessoas falando sobre um determinado tema. Lemos afirmou que não se trata de ir atrás do conteúdo das mensagens, mas do método que inclui crimes como falsidade ideológica e fraude processual. Ele explicou que também seriam necessárias alterações na lei de organizações criminosas para permitir a investigação desse tipo de método. Para Gabriel Sampaio, da Conectas Direitos Humanos, a punição penal é ineficiente e pode se virar contra pessoas que não estão na organização dessas campanhas. Francisco Cruz, do Internet Lab, defendeu que a estratégia de seguir o dinheiro usado no financiamento da desinformação seja feita por meio de mais transparência das empresas que administram as redes sociais. Para Alana Rizzo, do projeto Redes Cordiais, mais dados facilitam o trabalho das agências de checagem de notícias falsas. Ela disse ainda que o jornalismo está investindo na investigação das fontes dessas notícias. Não só publicar, não só investigar, não só apurar, a fake news. Então, eu não quero só saber que é fake, por exemplo, que um X cura o coronavírus, por exemplo. Ele está avançando nessas redes de desinformação. Quem publicou? Quem está por trás disso? E isso é fundamental. Alana afirmou que os agentes públicos são grandes vítimas das campanhas de desinformação, mas também são fontes delas. Ela citou um estudo mundial que mostra que 20% do conteúdo falso sobre a pandemia de coronavírus foi espalhado por políticos e celebridades. No Brasil, segundo outro estudo, mais de 80% das pessoas não sabem identificar se uma notícia é falsa ou verdadeira. O deputado Orlando Silva lembrou que não é apenas uma questão de educação midiática, mas muitas pessoas às vezes não têm acesso a fontes confiáveis, porque elas são pagas. Samara Castro, da OAB do Rio de Janeiro, diz que é preciso combater o mecanismo que cria novas verdades na internet. propósito principal talvez não seja necessariamente triunfar de imediato no tribunal da opinião pública, mas sim semear dúvida, semear descrença. O que vale mais é manter a discussão em andamento e criar um clima permanente de conspiração. Alguns debatedores citaram as iniciativas que buscam expor empresas que colocam seus anúncios em páginas de notícias não confiáveis. Segundo elas, as empresas acabam cortando a publicidade e isso tem um efeito direto na manutenção das páginas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Homenagem. Danilo Forte, do PSDB do Ceará, registra os 161 anos da cidade de Itapajé. O deputado destaca a forte economia local voltada para a manufatura, principalmente de calçados e bordados. Ele ressalta ainda o trabalho desenvolvido pelas escolas Patronato São José e a Escola Profissional Adriano Nobre. Mauro Benevides Filho, do PDT, registra os 10 anos de funcionamento da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, na cidade de Redenção, no Ceará. O parlamentar parabeniza o trabalho desenvolvido pela instituição e também pela prefeitura da cidade. Saúde. Rogério Correia, do PT, critica as ações do governo de Minas Gerais durante a pandemia. De acordo com o deputado, dos 853 municípios do estado, poucos têm UTI e os pacientes precisam se deslocar para cidades polo, que também enfrentam dificuldades. Rogério Correia entende que o governo estadual não se preparou para atender a demanda e afirma que mais de 90% dos leitos de UTI em Minas já estão ocupados. Coronavírus, evite o contágio. As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Votação. A pauta do plenário desta semana traz a medida provisória que permite ao trabalhador sacar até um salário mínimo do FGTS para enfrentar os efeitos da pandemia. Os deputados já aprovaram o texto na semana passada. Mas como o Senado fez alterações, a proposta deve ser votada de novo na Câmara até amanhã para não perder a validade. A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre a pauta de votações. O plenário da Câmara tem sessão marcada para esta terça-feira, quando precisa votar medida provisória que, se não for analisada nesta terça, perde a validade. É a MP que permite ao trabalhador sacar até R$ 1.045, um salário mínimo, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como forma de auxílio por causa da pandemia de Covid-19. A medida foi aprovada na semana passada pelos deputados, mas foi alterada no Senado e, portanto, precisa ser analisada novamente pela Câmara. Os deputados agora devem analisar apenas as mudanças feitas pelos senadores. O Senado alterou o texto para também permitir, durante o período de pandemia, a movimentação de todos os recursos da conta vinculada ao FGTS no regime do saque aniversário pelo trabalhador que tenha pedido demissão, que tenha sido demitido sem justa causa ou por força maior. O relator do texto na Câmara, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, adiantou que vai apoiar a mudança feita em acordo construído pelos senadores. Um acordo construído com todos os líderes, aprovado por 72 votos a zero, e que demonstra uma prioridade a que as pessoas que têm fundo de garantia e que estão passando por dificuldades nesse momento, uma prioridade para que elas possam sacar esses recursos para fazer frente com as suas necessidades. Eu sou a favor das mudanças e espero que o plenário da Câmara dos Deputados confirme essas alterações. Mas o relator da medida no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é também líder do governo no Senado e ressaltou que não há compromisso do governo de sancionar essa ampliação. Segundo o calendário da Caixa Econômica Federal, o saque extraordinário do FGTS já começou a ser feito em junho nas contas digitais e julho em dinheiro ou transferência. O trabalhador poderá retirar o dinheiro até 31 de dezembro de 2020. Ainda nesta semana, o plenário poderá votar a medida provisória que isenta os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica do pagamento da conta de luz entre 1º de abril e 30 de junho de 2020, a que adia para agosto o prazo de recolhimento de 3 tributos devidos pelas operadoras de telecomunicação e a que cria 2 novos tipos de assinatura eletrônica de documentos. Entre os projetos de lei em pauta estão o que dá incentivo fiscal a pessoas e empresas que doem recursos para projetos de instituições de ensino e pesquisa relacionados ao combate do novo coronavírus, o que prevê a aplicação em dobro das penas de crimes contra a administração pública praticados durante o estado de calamidade pública e o que responsabiliza os agentes públicos pela não divulgação de dados relacionados à pandemia de Covid-19. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Gilbert Carvalho e Luciana Vieira. Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil estará de volta amanhã. A todos, boa noite. Minuto do TCU. Os documentos a serem protocolados junto ao TCU agora devem ser encaminhados exclusivamente por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no site do Tribunal. Esse serviço está disponível de forma online 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do protocolo ou da plataforma Conecta TCU, que estão disponíveis no portal. O acesso aos autos processuais não sigilosos será simplificado e automatizado. E no caso de processo sigiloso, não haverá mais necessidade de deslocamento físico a endereço do tribunal para obtenção de cópia. O serviço estará disponível de forma remota. As mudanças foram estabelecidas pela portaria do TCU número 114, publicada no dia 29 de julho. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.